da minha vida. Não paga um boleto, nem minhas faturas, nem ciras. Tão dizendo que eu vou morrer na solidão. Já fui nessa de mozinho e tomei foi no litrão. Se eu bebo, o problema é meu. Pra quem nunca entendeu, todo mundo tá sofrendo, menos eu. Melhor tá solteiro tomando uísque do que tá namorando, só tomando chifre. Melhor tá solteiro tomando uísque do que tá namorando. Tá amarrado, Deus me livre. Alô, meu pai Adriano, minha mãe Fabiana. Bora! O bobinho pra querer cuidar da minha vida. Não paga um boleto, nem minhas faturas vencidas. Tão dizendo que eu vou morrer na solidão. Já fui nessa de mozinho e tomei foi no litrão. Se eu bebo, o problema é meu. Pra quem nunca entendeu,